Também é autorizado descida para 3 mil pés ajustado meio 17. 3 mil pés com 17, ou são coisas de menos? Xaner 6312, desça para 2 mil pés ajustado 1017. 2 para pouso. 35217, autorizado pouso, pistão 10, vento 1900 graus, 12 nós. Número 1 para pouso. Autorizado pouso, 35217, para estralado. Xaner 6312, aguarde pista livre para pouso. Aguardando 6312. Charlie Mike, aciona a identificação, vou na Prodmar para a chegada da mar e reporta no ideal. Cinco, oito, dois, meia, redução de cada um no 709. Olá, 70, 58, 26, vamos fazer a saleta por avião para passar o localizador? Não, o senhor vai interceptar, curvando agora à direita na 40, 040. 040, 5826, confirmando autorizado. Autorizado, desça para 2 mil pés, 1017, só reportar estabilizado. 5826 da web. 2 mil, reporte estabilizado, 5826. Delta Romeo Yankee, controle. É Matheus, Felipe, tá passando Interlagos, tá? Ingresso Interlagos agora, proda rotatória, Romeo Delta Yankee. É Matheus, Felipe, proda rotatória, sem condições de fazer uso da posição no teste, tá? Afirmativo, copiado, o senhor segue na proda rotatória, aguardando para ingressar no circuito de tráfego com a torre. Reporta visual com 7. Afirmativo, reportará visual com 7, aguardando o Delta Romeo. Obrigado. Correndo, passarei 2233, ponto de espera da Roda 3, mantenha ponto de espera. Xaner 6312, já passou externo? Ainda não, aqui teve que reduzir devido à sequência a vetoração, agora está 3.800. Frente, Xaner 6312. Passarei 2223 sem condições de alinhar e decolar sem paradas. Afirmativo. Passarei 2223, autorizado de alinhar e decolar, pistão 10, vento 1900 graus, 13 nós. Da web, completa final, torre 186. 186, obrigado. O Delta Romeo Yankee vai passar a rotatória, senhorita, com capacete. Delta Romeo Yankee, mantenha o setor, chame agora a torre 186. 186, bom dia. Bom dia. O Papa Romeo Delta Romeo Yankee, passando a vertical da rotatória, totalmente visual com o aeroporto, tem condições de utilizar 17. Papa Romeo Delta Romeo Yankee, chame 3 milhas na final do 17. Você vai ter entendido autorizado a final, se parar 3 milhas. Muito obrigado, senhor. Nesse momento estamos com 4 milhas e meia. Tente, Delta Romeo. 3-2-2-2-3. Decolador 238, chame controle 120 decimal 8. 208, boa. Controle, bom dia, passaria 2223, decolando a 150. Passaria 2223, contato radar na decolagem, subal 260, autorizado PROAD ELEF. 260, voa eleva, passaria do 2223. Para pouso 917. Não interferirá no seu pouso. Aqui está a mesma de perto. Delta Romeo Yankee informa um Airbus 310 da Oceania, correção 318 da Avianca, pousando na 10. Não interferirá no seu pouso, será o número 2. Afirmativo, sério, esse está visual contato, pode entregar. Ângulo 1, mantenha o ponto de espera. Meu Yankee, autorizado pouso, pistão 17, vento 1, 0 graus, 1-2 nós. Autorizado pouso, 17, delta, Romeo Yankee. Tá passando externo, baixando travado, seu apoio 26. 95826, aguarde, pista livre, continua aproximando. Aguardando, seu apoio 26. 500 pés em condições visuais, ajuste 1017 em Salvador. 1-2-1-1. 1-2-1-1-1-63-1-2. 2-1-1. Cinco oito dois meia, pista é livre, autorizado pouso, pistão 10, vento 10 graus, 13 nós. Autorizado pouso, 5826 da web. Vem aqui no solo aos 41, autorizado táxi até o pátio, confirme o pátio que irá estacionar. Autorizado táxi até o pátio 5, quando no estacionado, livre frequência. Para a torre. Para três, prossegue. Luiz Charlie Mike, dessa para 3.000 pés ajustado 2017. Tango Zulu, Alini mantém. Correção Guardião, autorizado táxi, chame na interseção da pista no 7. Circuito 26 no solo 43, livre à direita, chame o solo 121, décima 1. Pela direita, confirmar no 121, depois 26. 121, décima 1, no web 5826. 121, obrigado. Controle, eu marquei a coordenação visual, porra. Mike Eco Delta, chame Torre Salvador, 118.6. 18.6, grato, Delta. Salvador é o papapapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, prossiga. Passando Pitua Sul, 500 pés, instruções. Mike Eco e Delta, reporte farol de Itapuã. Reportará. Juliette Tango Zulu, autorizado decolar, pistão 10, vento 110 graus, 3 nós. Direita da 17, o Mike Eco Delta. American 980 is ready for departure. American Line 980, line up and maintain, runway 10. Line up and maintain, runway 10, American 980. Guardião 03, tem livre táxi, reporte livrando, táxi 5. Sou Mike Eco Delta, vertical do farol Itapuã. Mike Eco Delta, afirmativo, autorizado, uma aproximação pela direita, pistão 17, reporte no final da 17. Passar a final da 17, Mike Eco Delta. Tango Zulu, decolagem 45, chame o controle 1 na 20, decimal 8. 208, Juliette Tango Zulu. Controle, bom dia, Papa Tango Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, contato radar Tubão no 00, saída Momo. 7100 Momo, poderia voar direto Momo e confirmar se a gente está livre da restrição? Direto Momo, livre Juliette Tango Zulu. Grato, minha ascensão 100, direto Momo de Tango Zulu. Passaria 2223, chame Recife, 125, na alternando no 3325. Poderia confirmar a secundária? 13325. 251, 3325, boa. Estado 2017, livre final, LS, é que tem reposto estabilizado. 2000 com 2017, semana estabilizado. Thank you, Mike, pra você. TGL em Valença, após regresso Salvador, chama no regresso novembro, Yankee Mike. 2 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, American 980. Controle. Prossiga. Qual é o ideal para Barreiras? 300. Autorizado direto Barreiras, Juliette São Zulu. Grato, direto Barreiras, São Zulu. Bridge Control, good morning, Ocean 63, 11, Adjacent Level 160. Passion 6311 is call carried out. Descent flight level 100, 100 on both arrival. Descent 100 on both arrival, any chance to fly the right to Jordan? Stand by Passion 6311. Stand by or is clear fly? Is it clear to fly the right to Jordan? Line 980, take off at 49, contact Salvador approach frequency 120.8. 120.8, good day, American 980. Oi, Salvador, Oceaneiro 6225, pronto, ponto espera, cabeceira 10. Oceaneiro 6225, autorizado a alinhar, mantém. Alinha, mantém, cabeceira 10, Oceaneiro 6225. Departure transition. Okay, 350, book a departure with the rocket view transition. Salvador 35345, no ponto de espera da 10. 5345, aguarde. Mantenha ponto de espera. Mantém ponto de espera 5345. Xené 6225, autorizado a decolar, pistão 10, vento 120 graus, 12 nós. Livre, alinhar e decolar o Xené 6225, cabeceira 10. Autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, tipo 5345. Arlimar, chamei agora a torre 118.6. 18.6, grato. Time Paz, que se encontra? No táxi até a interseção Papá, reporte da interseção Papá. Next 6311, descend now to flight level 060. And descend to level 060, Ocean 6311. Papatango, esqueci, chame 6225, decolar 252, chame controle 1208. 208, boa, 6225. Puxa, Charlie Mike, prossiga. Está frisado na final do... da 10. Confirme a distância do marcador, whisky, Charlie Mike. Pode passar o marcador, né? Confirme o whisky, Charlie Mike. Okay. Sim, Chichane Mike, mantém a aproximação, a laje está livre. Trip 5345, autorizado decolar, pistão 10, vento 100 graus, 12 nós. Decolagem autorizada, trip 5345. Now we are going to reduce speed to 250 knots. And then we are going to maintain around 2,000 to 2,500 speed per minute. 1,500 confirmed. Get ahead a moment to 1,000, but later on, I think in a couple of minutes ahead, we are going to maintain around 2,000 to 2,500 per minute. But If you'd like more or less, we can do it. Okay. Six three one one. I just inform you traffic 11 o'clock, 29 miles on northwest bound, passing now flight level 040 to flight level 320, Falcon 100 from your company on moment departure. All right, we have the traffic on our TIC display, but I don't have traffic inside. We are looking for question 6311. 6311, this is now to 2000 feet, KNH, wind 017. It's cleared, final, LS X-ray report established on Duna. KNH 017, descend 2000, coming back, wind established on the ILS approach, runway 10, Russian 6311. American Airlines 980, contact now, HISTIP Center 126, decimal 85, if enable 125, decimal 45. Okay, 12685 or 12545, American 980, good day. 125.45, 125.45. Okay, 125.45, American 980. Controle Salvador, trip 5345. 345, contato subal 380. Da presente voo Ileda após Ileda Eudes. Da presente Ileda após Eudes, trip 5345. Juliette Tango Zulu, quando possível, chamado de pouso para Barreiras. Rodo 205, Juliette Tango Zulu. 205, copiado, Juliette Tango Zulu. Pistão no zero. Ali mantém o no zero, navio no 3. Charlie Mike, confirme. Adolfo, faz 3. Wish Charlie Mike no solo, 5-6, livre direita, chame solo. 1, 2, 1, desse monte. 1, 2, desse monte, Charlie Mike. O avião no 31, autorizado a decolar, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Tem a decolagem no avião 31. Um decimal uno. Avião 31, decolada 58, chame controle no 20, decimal 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, Azul 9131, decolagem. Azul 9131, contato radar na decolagem, Sobel 370, perfil Tucajamo, Aracaju. Tucajamo, Aracaju 370. 225, controle. É 225, escuta. Confirme a saída autorizada pela torre. Momo Nitsa. Seria Momo Cogbu, após Cogbu Nitsa, comandante. Beleza então, o senhor mantém agora pro Odinitsa e vai chamar o centro no 2685, alternando no 2545. 2685-422-0 pronto. 4299 autorizado a alinhar e manter a pista 10 vento, 100 correção, pista 10. Alinha e mantém pista 10 429. Autorizado de decolar, pistão 10 vento, 10 graus, 1-1 nós. Gente, decolagem autorizada 4299. S6311 to the localizer, turn left, heading 160. 160 for localized course, Yoshio 6311. Trip 5345, chame Recife 1251, alterne no 3325. Recife 1251, alterna 3325, trip 5345, bom dia. Another localized course, runway 10, Ocean 6311. Ocean 6311, complete final A and contact tower 118.6. Contact tower 118.6, Ocean 6311. Juliette Tango Zulu, controle. Brasília. Me Recife agora, 12685, alterne 12545. 12685, bom dia, Juliette. Bom dia. Decolado aos 03, chame controle no 20.8. 20.8, obrigado. Salvador Tower, Ocean 6311, on the ILS approach runway 10. Ocean 6311, cleared to land in runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. A clear landing runway 10, 6311.